olha por fora, não contempla por dentro. Quem vê sorrisos não vê sofrimentos, as marcas de batalhas que enfrentou. E o pior é esconder sentimentos, porque tem muita gente que ama você. E se tiver sofrendo também vai sofrer, mas isso vai passar, é uma questão de tempo. Você vai ver. É, eu sei que a fase está complicada e o amanhã parece ser incerto e que não vai chegar, mas isso vai passar. Isso vai passar. Eu creio que tudo vai ser diferente daqui pra frente, que apesar dos apesares e dos incidentes, quem prometeu não mente, quem prometeu não mente. Sei que a fase está complicada e o amanhã parece ser incerto e que não vai chegar, mas isso vai passar. Isso vai passar. Eu creio que tudo vai ser diferente daqui pra frente, apesar dos apesares e dos incidentes, quem prometeu não mente, quem prometeu não mente. Eu creio que a porta que estava fechando não vai mais fechar, e quem estava indo embora tudo vai de volta pro lugar, de volta pro lugar. Eu creio que tudo vai ser diferente daqui pra frente, que apesar dos apesares e dos incidentes, quem prometeu não mente, quem prometeu não mente. Eu creio que a porta que estava fechando não vai mais fechar, e quem estava indo embora irá retornar, e com certeza tudo vai de volta pro lugar. De volta pro lugar. Levante as suas mãos e adore a Deus. E creia.